Nosso tema de hoje é Fuja da Maledicência. Mas antes disso, nós vamos responder aqui duas perguntas que foram colocadas na caixinha lá atrás e que a gente sempre lembra, né? Está à disposição lá para quem queira fazer pergunta, a gente vai respondendo aqui, não precisa colocar o nome, como essa pessoa não se identificou, não tem problema, né? E às vezes a dúvida de uma pessoa resolve dúvidas de outras pessoas. Se alguém morre de ataque, né, cardíaco, qual o modo dele estar no lugar onde desencarnou ou não, se ele se vê morto e sendo velado? Né? E depois já emenda outra pergunta, sobre como o desencarnado chega ao céu, se chega calmo ou assustado, e se alguém da família vem buscar. Nós sempre dizemos aqui que somos lá aquilo que somos aqui, né? Então, tudo depende da condição de cada um. Não significa que alguém que morreu de ataque cardíaco aqui vai sofrer, fica aqui a tempo, né, junto com seus familiares, e que todos que morram de ataque cardíaco façam o mesmo. Cada um age com aquilo que tem dentro de si. Somos lá o que somos aqui. Quais são os teus interesses? Quais são os teus tesouros? O que você pensa da vida? Você realmente acredita na vida eterna? Como você se comporta no dia a dia? Você diz que tem fé e acredita, mas age como pessoa que realmente não está nem aí? Né? Porque ter fé e acreditar no futuro é agir de forma equilibrada, de forma ordenada, de alguém que realmente sabe que precisa fazer o melhor aqui, que vai chegar a conquistar o seu espaço no plano espiritual também. Não é verdade? Agora, eu tenho fé, né? Eu vou sempre na casa espírita, ou vou na igreja, ou sei lá, né? Rezo quando acordo de manhã, quando acordo de noite, e no meu dia a dia, apronto uma atrás da outra. Fuja da maledicência, que é o tema de hoje, né? Não perco um tempinho, né? Se alguém disser meio, eu completo com mais três. Não adianta, né? Então, nós vamos chegar lá do modo que estamos aqui. Só perdemos o corpo físico. Agora, nós vamos para casa, tiramos a roupa para ir tomar um banho e não vamos lá para o banheiro sendo outra pessoa, não é verdade? Só a roupa ficou fora. Quando a gente mora, é só a roupa fora. E o resto continua tudo igual. Então, também, se nós nos relacionamos bem com o plano espiritual, se nós procuramos fazer o melhor, vai ter gente que nos ama, que torce por nós e que vai nos receber. Não tenho dúvida disso. Não é verdade? E se nós temos toda essa fé, nós ficamos calmos. Nós sentimos uma pequena perturbação, mas logo vem na cabeça nós fazermos uma oração, pedirmos ajuda à equipe espiritual e vamos ter o acompanhamento, vamos nos sentir calmos e vamos olhar até o nosso corpo que vai estar sendo deixado e sem problema nenhum. Agora, se a gente diz que acredita, mas na verdade não acredita, quando vê o seu corpo ali no chão, entra em desespero. Se a avó lá que morreu, né, vem procurar, entra em pavor porque está vendo os mortos. É porque não percebeu que desencarnou. Então, cada um, né? E essa situação não tem pai, nem mãe, nem Jesus, ninguém que vá salvar. É a tua maneira de se comportar. E aí você, se não se prepara, sofre, mas tudo bem, filho de Deus, aí à frente se toca daquilo que está acontecendo, né? É recolhido, tratado, normal. Agora, se você só vive na maldade, se faz amigos, aqueles que aprontam violência, etc, etc, drogas, etc, etc, são esses que vão te receber. E são esses que vão te levar lá para os umbrais. E lá não, aí não adianta você pedir socorro, porque primeiro tu vai passar pela dor, porque tu só fazia isso aqui. Ou seja, este é teu mundo, é isso que tu gosta. Então, Deus, né, com seu amor, te concede um umbral de sofrimento para você, já que você busca isso. Não é verdade? Não sei se ficou alguma dúvida, se ficou, foi alguém daqui que fez a pergunta também, ou se querem fazer outra pergunta, acrescentar alguma coisa. Ficou claro? Então, dentro dessa questão, vamos pensar na questão da maledicência. Como nós nos comportamos? Eu acredito que ninguém aqui dentro, né, tenha de sã consciência, assim, não, eu nunca digo nada de mal do outro. Tem alguém aqui? Ninguém? Ah, então são todos normais que nem eu, né? Agora, eu espero que também não tenha ninguém aqui dentro que não se esforce para ir diminuindo, diminuindo, diminuindo e se ajeitando. Porque se não se esforça, então, não adianta, né? Se você não se esforça para ir melhorando, melhorando, erra aqui, ajeita lá, diz, bah, e dizer aquilo lá, não vou falar. Para quê? Evito. Se você tem um certo convívio com as pessoas que só falam mal, política então, né? Eu trabalho nessa área, então a gente sabe o quanto é terrível essas coisas, né? Se você não procura cortar esse tipo de papo aí, né? Também não adianta. Você tem que se esforçando. Tem certas situações na vida, quando a gente fala que fuja da maledicência, parece assim, ó, se tem alguém que fala, quem fala mal, tu pega e fuja, né? Daí você vai fugir de todos também, né? Como todos falam, né? Você vai fugir de todos. Mas não é isso que eu quero dizer. O que quer dizer é, existem certas situações, pessoas da tua família, pessoas do teu trabalho, pessoas que você não tem como deixar de conviver, não é verdade? Você vai ter que ir ajeitando e dando um toque, não no fanatismo de querer pegar no pé, que vira pior ainda, mas de forma adequada, equilibrada, aos poucos, fazer com que aqueles ambientes lá mudem e comecem a gerar situações melhores. Eu, por exemplo, o que eu falo, que eu trabalho na questão política, né? Eu falo para todo mundo, partido é tudo igual, por exemplo. Por quê? As pessoas começam a parar de querer, ah, porque o fulano é do tal partido, então tudo ataque nele, né? Parece que tudo o que fazem é ruim. E é verdade, né? Todo mundo, todos os partidos, todas as religiões, todos os grupos sociais são feitos de pessoas equilibradas, do bem e também safadas, interesseiras, egoístas, orgulhosas, etc, etc, não é verdade? Então a gente tem que arrumar um jeito de ir mudando esses ambientes para que a gente possa então dar um pouco do nosso tom, que é ir melhorando. Então, como eu disse, ninguém vai querer se iludir que você é uma pessoa equilibrada, que não fala mal de ninguém, etc. Mas também não vamos nos iludir que se nós não nos esforçarmos para melhorar um pouco a cada dia, e isto é fugir da maledicência, ou seja, deixar de lado a maledicência e procurarmos nos corrigir, nós não vamos chegar a lugar nenhum de luz do bem. Porque nós vamos nos enganar. Eu tinha até trazido um texto aqui, né, que fala sobre máscaras e que coloca situações, né, que muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira dentro da família, de outra maneira com os nossos amigos, de outra maneira no nosso trabalho, com uma pessoa de uma determinada maneira, com a outra. Ou seja, vamos sendo artistas da Globo, representando sempre e nunca nos mostrando o que realmente somos. E aí, às vezes as pessoas dizem aqui um texto, né, de fora, que não conhece, chegam e dão um elogio, né, para aquela pessoa que nós achamos que é terrível. Aí ele diz, bah, quem não conhece, compra, né? Agora, nós estamos enganando os outros ou a nós mesmos? E eu já vi muito isso na questão daquelas desculpas. Não, eu não posso dizer porque senão eu vou machucar aquela pessoa, ela vai se ofender, etc. É uma bela desculpa, né? Deixa de ser uma bela desculpa. Agora, você vai dizer que ama, que tem todo o afeto, se tu tem vontade de que ela fique cada vez mais longe de você, não seja hipócrita, né? Trate com respeito, com consideração, mas não precisa querer demonstrar aquilo que você não tem. E também, você manifestar os seus sentimentos não é nada errado. Errado é a gente agredir, chocar, não é verdade? Isso sim é errado. Então a gente tem que encontrar maneira também de convivência para que a gente não viva só de máscara. E a maledicência tem muito a ver com isso. Porque a gente se esforça muito para representar na frente da pessoa Quando está atrás dela, daí precisa desabafar, né? Então, a pessoa que eu encontro vai todo desabafo. Tudo que eu tinha vontade de dizer para ela na frente, eu digo lá atrás. E arrumo, então, aquela bonita desculpinha, né? Não, eu não podia dizer para ela, mas tinha uma vontade. Aí diz para o outro. Então, cala a boca, né? Se você não tem coragem de manifestar a sua opinião diante daquela pessoa, então não fala por trás, não é verdade? Senão demonstra que você não concorda com aquilo. Não precisa agredir, chutar o balde, como você diz. Mas precisa também, né, ser verdadeiro para não entrar na maledicência. E às vezes um pequeno conflito, a maneira que a gente coloca as coisas, ajuda a pessoa a mudar. Quantas eu encontro assim, porque a gente procura se trabalhar. Já me ocorreu agora uma lembrança de uma situação que eu falei para uma pessoa que ela estava se iludindo com uma situação. Eu digo, você não é para isso. Você está adequado para fazer outro tipo de trabalho. Por que se enganar? Ela me disse, meu Deus, nunca ninguém me disse isso. Tu está certo. Nunca ninguém me disse isso. Eu gosto dessa outra coisa, por que, que eu vou querer? Entende? Então, às vezes, a gente ajuda a pessoa. E a gente acha, não, é isso aí, vai. Será? Claro que você precisa conhecer um pouco a pessoa para chegar a esse ponto de uma indicação assim. Mas não é melhor do que quando você está na frente dela, apoiá-la e depois do lado aplicar aquelas coisas, né, que ninguém gostaria de ouvir. Então é bom a gente pensar também nas nossas máscaras aí para evitar a maledicência.